Quilômetros 1, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peso 1-0, Piraí, Tecala da 1-0, após a colagem curva à direita, na saída da El, Leda, Mótila. Transponder 5523, controle 1-1-9, mal 8. Marginal, Boeing 737 da Gol, ali em Mantém. Fazer a nave em Matinta, 32 por hora. 3, é o Transponder, 198, controle, 6-3-1-1. Chename 3-1-1, cruzamento correto, no trópico, suspeita, fenômeno no 02. Camarões, obrigado, só confirmar a partir de Piraí, saída de Umbade, depois o 44, Pagode, ok? Sim, está correto, chename 3-1-1. Obrigado. É 6250, identifica a chegada a Mário, desce até o 050. E o 989, Recife 12545, Aterno 2085. Só um minutinho. Só o Salvador Gol 20975, está no trânsito de 10 para 9. 1975, após a aeronave da América, para a Guarda, e início 5. Após a aeronave da Guarda, a gente tem que voltar para a aeronave. Obrigado, bom dia, 359. Salvador 3259, bom dia, passa 1200. Então 3259, contato radar 360, sai da árvore. Sabe que leva 360 pela árvore, até 3259. Esse é o filme. Bom dia, prossiga. Confirma? Fiz a lença utilizada no meu teste, comandando 7, com o primeiro curva à direita no corredor axé, aciona 0126, controle 119, destino 8, Juliette Quebec. Certo, 6098 é o controle, confio apenas o pátio, quer ver? Sente 1895 Antônio e 19.8 o controle. Na barra do 03, o ajuste no 015. Chama agora a torre, 1895, tracionamento da colagem. Direto clarify? It's 0.5. That's 9.5. 11895, thank you. Táxi na bota, reporta a intervenção para o Energia, volte para o Q. Good morning, American 238, ready for takeoff. American 238, good morning, welcome to the team, line up and takeoff, runway 10, wind 120, with 380 knots. Okay, line up and clear for takeoff, American 238. Bravo 250 da Civia, para 2000 a gente entende. Da Civia 2000. Desculpa, eu não entendi, ele tem uma TR passando aqui atrás? Primitivo, a TR já está no táxi, está passando agora no Transat 305. Ah tá, obrigado, depois dele está no ataque. Toro 648, identifica, chegada Mário, já está até o 050. Controle Salvador, vou lá 075, muito bom dia. Voo 9075, contato radar, cima para 380 CW. Atenção 380, Arbor, voo 0075. Estabilizando para a próxima vista, voo 9621. Voo 9621, completa final, 3895. 0895, bom dia. No 4, está no ponto zero da cabeceira, amor. Deixa o 1794, não tem ponto de espera aqui. Vamos manter o ponto de espera, o 1794. Por 9 anos. Do novo ILS, para a sua vista, reporta mais travado, bom dia. Deixa o voo no 621, a reporta deixando o preparando, marca no externo. A linha decola de imediato, não é zero? A linha decola de imediato. Ah, tudo bem, de imediato, vento no 30 graus, 89. BA250, completa 14895. 1895. American 228, call the seat 12545, back at 12635. 545, back up. Tem um sinal de cada quilo, um passo de setor informal, tem 50 litros. Controle da Guardião, bom dia, passa a rodada, só em Lúdia Bravo. É um dia bravo que é 10, quando possível, chamado de pouso lençóis. Lençóis, uma hora de 50 da presença. Mais 2 minutos para ir lá do pé, então Lúdia Bravo. Mais 1 hora e 50 para o pouso. Mais 10 minutos para levar para o CTR. Gente, reporta a livrada do CTR. Vamos lá, o grande reportará, tem muito bravo. O Rio 96 identifica a chegada a Mário do CTR 0620. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2714 no perfil da Argo, está mantendo 3 mil pés. Gente, Azul 2714 mantendo 3 mil pés, vou direto Argo. Direto Argo, 3 mil pés, vai manter o Azul 2714. Voo 9075, Recife 1288, aterro 260, voo 9075. Dá para o Recife. Uhum. 1288, alterna 1260. Azul 2714, da presente, vou direto VATAP, ainda mantendo 3 mil pés. VATAP, mantendo 3 mil pés, 2714. Quanto é a chegada, 3896? Azul 2714, voo VATAP. Azul é de VATAP, está voando, mantendo 3 mil. Eu já não tenho. Pode subir, senhores. Voo no 648, desce inicialmente para 4 mil pés, o ajuste no 095, informa o tráfego agora na sua posição de 2 horas, 1,5 milhas, deslocamento sudeste, é, Alfa Tango 72. O tráfego está com destino a Brasília, o Voo no 648, então até 72 mantendo restrição de 3 mil pés, o Voo no 648 desce até 4 mil, guarda no cruzamento com tráfego. Maravilha, 4 mil, agora já fica. O Gol no 648 autorizado a presidir, não? Aguardando descida. Dona Azul 2714, informa o tráfego na posição de 10 para 9 horas, 11 milhas, deslocamento nordeste, é um Boeing 737, da Gol, descendo para 4 mil pés. Ciente, ainda não possuímos o mesmo que se quer. Azul 2714, aguarda no cruzamento com tráfego para poder seguir na subida por 160. Não vai ter problema, Azul 2714. Então 3896, autorizado até o 050. D311, decodas 1300. Sistema controle 1-1-8. 198, é 311. Chanel 6311, no contato radar, fica para 360, saída da EL. Subindo ao 360 da EL, 6309. 7-4-2-8, vamos usar. Até 2000 pés, ajuste 0-1-5. Gol no B48, está livre elétrica, porta localizador. 2714, livre a sessão a 160. Tango Via Bravo. O Tango Via Bravo, da presente em frequência livre, alterna as frequências do centro 12545, alternado 12685 e a Rádio Lençóis 13175. Na 6311, autorizado Leda, da presente. Leda, 6311. Estabilizado LF, 5-0, vou na 6-4. Por 648, coro 1895. 1895, obrigado. Com 3896, nesse dia para 2000, ajuste no 0-5. Bonifácio 0406. Identifica, 1104. Bonifácio 04, sem contato radar 71 milhas de Salvador, voo na Cruz de Conde. O mantendo 150 na escuta do controle. Completa com a torre 1895. 2770. Azul 2770, acione o código 5530. 5530, 2770. Azul 2770, curva até inicialmente 140, está presente o voo direto Coral. 140, voo Coral, 2770. Chalé 6311, Recife, 1251, na terra 3385, Chalé 6311. 251-2385, 6391. Ah, alternado 3385. 3385, obrigado. Azul 2714. Azul 2714, suba e mantendo o zona 60, Recife 1288, a página 260. Valeu. 310, Torre Lima, no 895, com 1015, no ajuste com voo, o voo 206, corrigindo 206. Milhas Norte de Salvador, voando a Grande Bonfim para interceptar a chegada a Bonfim e reporta a ideia de descida. Pensa para 4 mil pés, ajuste 1015, rumba 76. Olimpo 02, contato radar, subindo inicialmente para o 140, direto para a área, Netuno. Subindo para o 140, direto para a área, Olimpo 02. O azul 2770, me informa o tráfego agora na composição de 11 horas a 17 milhas. No deslocamento nordeste, é um Charlie 295 da Força Aérea, mantendo o nível 150, motivo da restrição do azul no 140. Mantei a frente do tráfego 2770. Mantei o 140 aqui. Sentiu? 1104. O 804 vai entrar na segunda posição de 11 horas, 12 milhas de locamento sudeste. É o ATL 72, segundo restrito a nível 140. azul 2770, já está visual, já ultrapassou o tráfego, está tudo visual aqui na pista. Pode conseguir acender? Azul sim, azul 2770, autorizado a ser tom 80. 180, 2770. Olimpo 02, confirma pronto? Está na proa do ponto de entrada, do setor 2. Gente, confirma para entrar na área noturna, por favor. Onda 50, Olimpo 02. Gente, então dá presente para o Onda 50, para o Olimpo 02. 02. Controle, Salvador, bom dia com o 2065, Tricolor, Adael. O 2065, contato radar, fiz inicialmente até 140, o voo 2065. Passei inicialmente 140, 2065. Olimpo 02 na Pro 150? Tá, desculpando, tá, 150. Confirme? Passou 20, identifica a chegada Mário 270050. O voo 2065 autorizado a ser de lida. Ok. Pode ser mótila? Pode na área do centro, 2065, foi lida. Ok. O Olimpo 02, livro da restrição, suba com 210. Vai, subiu até 210, Olimpo 02. Contato radar, subatão 100, sai da mama. Inicialmente subindo até 3 mil pés. 3 mil pés, sai da mama, 100, direto da radar. Azul 2065, tráfego superado, tem restrição até 3.60. Gol 2065. Aqui, a senhorita chamou Azul. Gol 2065, curva até o 3.60. Aqui, agora, gol 2065, livre, subindo para 3.60. Direto para Tango, voa direto Momo, subindo restrito para 3.010. Direto Momo, subindo restrito para 3.010, vou lá para a casa. Confirme? Aguarde. Azul 4207, identifica a chegada da BF 0620. Azul 2770, Recife 1251, Alterno 3325, autorizado 200 como linha final. 1184, informo que fomos coordenados com o controle, decola inicialmente restrito ao nível 140. Confere, mantenha. Afirmativo. Gol 2065, Recife, 251, no termo 3325. E Juliette Serratão, uma confia para o Del. Fecha. Recife, 102, Recife, 125, Lotarno 3325, Olimpo 02. 1251, Recife, 251, 3325, Olimpo 02. 12 Van Diego, 1184, cruzando 1110. Sou 1184, contato radar na decolagem, Cipazia Puca, inicialmente ao nível 130. Cipazia Puca, respeito nível 130, vou 1184. Serra Tango, autorizado na prova de destino. Liberado, atenção, nível 100, via Serra Tango. Passou 20, deixa para 2.000 pés, nível de essa toda por 10, reposta estabilizada, CNH 1095. 2.000, sou 1184, forma um traço de 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, e Charlie 295, mantendo nível 150. 1184. Para 3.000 pés, que negar 1.095. 3.000, 4.207, reduzir a velocidade para 2.009. 2.009, eu estou com a 3.007. Corredor forte, chamaremos controle 198, obrigado, bom dia. comandor do Papa Romeo Bravo Tango Tango. Bravo Tango Tango, mantenha-se em condições visuais, ao número 10, no corredor forte. Bravo Tango Tango, ciente, ao número 10, no corredor forte. Azul 4207, vetoração para seu pensamento, curva direita para o 230, seu limite é QDMike 100 de Sindra. 100 de Sindra, curva da direita, magnética 230, azul 42. Momento, posso solicitar nível final 390. Pode coordenação do 1184. Olha, oi, o Roma está com o pelo e está com o sabor. Pode, 3 horas e 36 minutos, a perna campina. Agora reportabilizado. Nossa lista 2010-1105, reportado estabilizado no MSC 1104. O Vandriante Mike deixa para 1507, legal 1015. 1184, autorizado nível final 390. 0084. Ator 2-0, completo final do procedimento, chame a torre na sequência 1-8, decimal 9-5. 1-7-6, reduza para a velocidade de aproximação. Alô 4207, desce para 4 no teste. 1739, a senha da estação do seu via Mari para nível 050, que é legal 1095. Cruzado de Pátio, voo 1739. Avião 4207, para interceptar o localizador, curva esquerda para 130, reporte estabilizado. Curva esquerda 130, reporte estabilizado,